verão, um sol particular que uma boca até rachar. Não tem meio coração. Um amor de verão vem com tudo a favor, foge em ondas de a febre do desejo.